para os montes, de onde o socorro me virá. Entrego minha vida em suas mãos e com os joelhos no chão eu me prostro em teu altar. Eu sou um grão de areia no deserto, estou perdido em plena multidão. Por isso vim buscar uma saída, te entregar a minha vida e encontrar a direção. Eu sou a ovelha perdida que se afastou do rebanho, mas guiado pela luz daquele que morreu na cruz, tudo se tornou um sonho. Eu sou do começo. Os pecados.